Muito bem, agora na cidade, já 9h07, 9h07 na cidade, o horóscopo do dia no programa, horóscopo do dia, primeiras previsões, agora tem Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem neste primeiro bloco de previsões. E agora eu converso aqui com você do signo de Áries, de 21/3 a 24, Ariano, boas novas estão previstas para o seu dia. Acredite um pouco mais no seu potencial. A semana, né, a semana começa com descontração, alegria e leveza. Ofereça ajuda. Bom dia, Touro, 21/4 a 20/5. Olha, Taurino, aproveite a fase para dar uma virada de chave nos planos de carreira. E o tempo será de surpresa. Liberdade e autonomia profissional. Já no amor, cuide de você e também do outro. Ótima semana para marcar um encontro. Alô, Gêmeos, bom dia, 21/5 a 20/6. Geminiano, a semana retoma, né? Com bom movimento para a vida social. Prepare-se para dias de muitas emoções, descontração, prazeres na saúde. É preciso dar mais atenção quanto à sua alimentação. Alô, Câncer, 21/6 a 22/7. Câncer, não é hora de desistir dos seus sonhos, não. Tente se reequilibrar e não deixe com que a emoção te guie. Opte nesta fase pela racionalidade. Opte pela racionalidade, ache a sua motivação. E no amor é tempo de se esclarecer expectativas amorosas. Leonino, bom dia, Leão. A você de Leão, 23/7 a 22/8, Leonino, é possível que você crie vínculos neste novo ciclo com boas amizades, que lhe incentive a sair, programar viagem ou ajudar em planos que você deixou de lado. Você vai se surpreender com novos aliados. Para você de Leão. Bom dia, Virgem, Virginiano, 23/8 a 22/9. Para você de Virgem, não se cobre tanto. É hora de dar um tempo para organizar tudo, principalmente a vida financeira. Você também ficará bem deixando o lar em ordem. A seguir tem Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Muito bem, como é que está vamos aqui então com a previsão do tempo hoje para Fronteiras. Neste momento em nossa cidade, 26 graus, nada de chuva, umidade do ar 62%, tá legal, né? O que é recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, é de 60%, tá legal, 62, velocidade do vento 18 quilômetros por hora. E aí você liga e participa do programa, telefone também, né? Através de mensagem de texto no 89 99 39 89 14, e também mensagem de texto indicando o sucesso que se identifica contigo para curtir, dedicar a quem você ama, a quem você gosta, ou simplesmente para curtir. É isso aí, cidade, muito bom dia, são 9h11, 9h11 na cidade, hora do programa de quê? É hora do programa de parabenizar os aniversariantes dizimistas de hoje, em nome da nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Parabéns! Você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, os parabéns hoje que vão aqui para parabenizando Luiz Gonzaga Silva, Rubens Batista, Maria da Conceição Souza, Erigilson Pereira de Moura. Parabéns, tudo de bom a vocês. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Olha, convite missa. A família de Messias Vicente de Souza convida parentes, conterrâneos, amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento. Será celebrada hoje, segunda-feira, hoje, dia 8 de agosto, 16h. Houve uma mudança no local da celebração. Hoje a missa será celebrada na Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Acampamento. A nossa igreja matriz está passando por uma reformazinha e então, por esse motivo, a missa do senhor Messias Vicente de Souza será celebrada, a família avisa que será celebrada 16h na Capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Acampamento. É hoje. Hoje, 16h na Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento, e a família agradece a presença de todos neste ato de fé, solidariedade cristã. Então, convite missa, a família de Messias Vicente de Souza. Convidam parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento. Será celebrada hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, 16h. E a missa foi transferida para a Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento. Então, a missa aos familiares do seu Messias Vicente de Souza avisam, comunicam aqui que a missa será celebrada 16h na Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento. Muito bem, para você que se liga na Fronteiras FM, bom dia, obrigado aí pelo raidinho ligado, seu carinho, sua sintonia. Você também, aí do outro lado, nossos internautas no Raios Net, qualquer parte do Brasil, bom dia! Bom início de semana! O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, agricultores, agricultoras, familiares de Fronteiras Piauí, seu Raimundo Virgílio de Souza, informa aos agricultores e agricultoras que nós estamos com desconto de 70% para o pagamento de mensalidades atrasadas. Aproveite a oportunidade, fique em dias com sua entidade. Fortaleça a luta em defesa da agricultura familiar. Grato, Raimundo Virgílio. Vamos nessa então com o nosso programa. 9:15, hora certa, Zeni, hein? Olha aí, atenção dirigentes de times, o Cícero da localidade Pombo convida a todos para participarem de uma reunião que será realizada no dia 14 de agosto, às 10h, na residência dele, para tratar de assuntos referente ao campeonato da localidade Pombo. Zap do Cícero para contato 999-27-8122. 9927-8122.

Muito bem, hora certa na cidade, Zenimóveis, agora são 9h36. Bom dia para você, bom dia Fronteiras, bom dia Brasil. Você também do outro lado, nossos internautas aí no Rádios Net, em qualquer parte do Brasil, curtindo o programa, muito bom dia para você, tá bom? 9h36 e destacando agora no programa as últimas previsões astrológicas. Agora tem previsão para você de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Muito bom dia, Libra, 23/9 a 22/10. Para você de Libra, abra a mente, libriniano, para as possibilidades, estabeleça confiança para novas relações. É dia de negociações à frente, comunicação em alta. Bom dia agora, Escorpião, 23/10, 21/11. Escorpião, abra espaço para mudanças. No lado profissional, estabeleça um foco e dê abertura para novos projetos. Vá fundo nos seus projetos resgatados. Bom dia, Sagitário, 22/11 a 21/12. Sagitariano, dia de felicidades à frente, no amor. Amor, competições que envolvam esporte e ganhos financeiros. E é possível também que você é um alguém mexa com seu coração. Bom dia, Capricórnio. Bom dia aí, a minha Gatalane, 22/12 a 20/1. Capricorniana, saia da rotina, foque em atividades diferentes e no amor. Não há nada de valioso para querer reviver o passado. Aproveite uma oportunidade de crescimento profissional. Muito bom dia agora, Aquário. Aquariano, 21/1, 19/2. Aquariano, hoje é um bom dia para desacelerar. Só tenha cuidado com os atrasos, né? Atrasos e esquecimentos. E que tal? Que tal você fazer uma apresentação pública ou dialogar em reuniões importantes, hein? É isso aí. Muito bom dia, Peixes, 20/2 a 20/3. Olha, Pisciano, hoje é aquele momento, bom momento para começar um plano de carreira. Ou aprimorá-lo, né? Só temos aí de bons ganhos, sucesso e visibilidade. Horóscopo do dia volta amanhã, já tem o resumo das novelas da Globo, tem também notícia no programa, tá ok para você aqui no Estação. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Imunização, comunica o início da campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e multivacinação, atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. Início hoje, dia 8, o início é hoje, dia 8 de agosto, segunda-feira, vai até o dia 9 de setembro. Vacina da poliomielite, campanha que será destinada às crianças de 1 ano a 4 anos. A atualização da caderneta da vacina será destinada às crianças menores de 1 ano, 2 meses a 11 meses e às crianças de 5 anos a 11 anos, adolescente de 12 anos a 14 anos. A vacinação ocorrerá em todos os postos de saúde, conforme o funcionamento de cada um. Não deixe de levar seu filho para tomar a vacina. Brasil tem alto risco de poliomielite para reintrodução da doença. Vacine seu filho, não deixe de vacinar. Muito bem, vamos aqui com os parabéns para você que faz aniversário hoje e recebendo os parabéns da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nossos dizimistas, os parabéns para vocês. Estação 87, com Tony Oliveira. Mandando um abraço aqui o meu amigo Estevão. O Estevão está aqui no estúdio. O Estevão, lá do acampamento ciclista, né? O Estevão teve ontem lá em Pionon, foi ontem, né? Ontem em Pionon, junto com a equipe da equipe do Pedal Serra do Gavião Fronteiras, no passeio ciclístico ontem lá em Pionon, comemorando o aniversário da cidade de Pionon. E o Estevão aqui falando para mim, deixou todo cabinha novo para trás, só chupando o dedo. Estevão é quente. Daí então, a equipe do Pedal de Fronteiras, Serra do Gavião, que esteve ontem em Pionono participando do passeio ciclístico em comemoração ao aniversário da cidade. O Naldinho, que é o Naldinho do restaurante Self Service, que é um dos enfrentantes da equipe do Pedal de Fronteiras. Naldinho, que dá todo o suporte e todo o apoio, né? Também o Janete, o prefeito Eudes, apoia a equipe. Tá bom então, parabéns aí. Muito bem, cidade 941. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, parabenizando aqui os aniversariantes e missas em nome da Paróquia de Fronteiras. Parabéns aqui para os parabéns que vão hoje para Luiz Gonzaga Silva, Rubens Batista, Maria da Conceição Souza, Erisilson Pereira de Moura. Parabéns, tudo de bom. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Olha, convite missa, os familiares de Messias é Vicente de Souza. Convidam parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento. Será celebrada hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, 16h. Houve uma mudança no local da missa, será celebrada lá na capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Acampamento, 16h. O motivo é que a nossa igreja matriz está passando por uma reforma, né? E a missa, os familiares de Messias Vicente de Souza avisam que a missa será celebrada hoje em sufrágio da alma de seu Messias Vicente de Souza, 16h, na capela Nossa Senhora de Fátima, lá no acampamento. A família convida a todos e agradece ao mesmo tempo em que agradece a presença de todos neste ato de fé, solidariedade cristã. Behind the doors, it's a wild ride. You can make or break, you can win or lose. That's a chance you take. When the heat's on you, and the heat is on. Muito bem, são 9h44 na cidade, 9h44. Muito bom dia. Atenção, dirigentes de times. Dirigente de times, o Cícero da localidade de Pombo convida a todos para participarem de uma reunião que essa reunião vai acontecer no dia 14 de agosto às 10 horas da manhã na residência dele, para tratar de assunto referente ao campeonato da localidade de Pombo. O telefone dele para contato, fone zap 999-27-8122. Olha aí, o Armazém Paraíba de Fronteiras está abrindo. Você está desempregado, quer ganhar dinheiro, uma boa remuneração, está aqui oportunidade de emprego. O Armazém Paraíba de Fronteiras está abrindo vaga para o setor de crédito e cobrança. Você homem, de preferência que tenha moto, você homem que tem interesse, leve seu currículo agora mesmo à loja do Paraíba, tá bom? precisando aí trabalhar. Então tá aí a oportunidade de emprego para o setor de crédito e cobrança Armazém Paraíba. On the darker side, behind the doors, it's a wild ride. You can make a break, can win or lose. That's a chance you take. When the heat's on you. Muito bem, na cidade agora são 9 horas e 46 minutos, 9 e 46 na cidade. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Fronteiras, seu Raimundo Virgílio de Souza, informa aos agricultores e agricultoras que nós estamos com desconto de 70% para o pagamento de mensalidades atrasadas. Aproveite a oportunidade para ficar em dias com sua entidade, né? Com sua entidade. Fortaleço a luta em defesa da agricultura. Cultura familiar. Grato, Raimundo Virgílio. Muito bem, a participação do ouvinte no programa. Vamos com a participação do ouvinte aqui no Estação. O apoio cultural de Zeni Imóveis. Vem você para Zeni. O melhor está aqui na Zeni. Segunda do Papoco hoje na Zeni. É a segunda do Papoco. Loja em Campos Salles, cidade vizinha. Olha aí, alô, deixa eu mandar um bom dia aqui, a turma boa, essa turma boa, lá, trabalhando lá na igreja matriz de nossa cidade, na reforma aí da igreja, a turma boa de Campos Salles, Ceará, trabalhando em nossa igreja matriz, os mestres do acabamento. Mestres do acabamento é o Caju, o Paulista, meu irmão aí, o Paulista, o Caju, o Galego Cego e o Miguel, mestres do acabamento. Estão pedindo aqui, tente outra vez, do Raul Seixas, e vai curtir agora. Valeu, turma boa, bom trabalho, tá bom? Os mestres do acabamento aí trabalhando em nossa igreja matriz lá de, eles são de Campos Salles, mestres do acabamento. Raul Seixas, tente outra vez. Vai pra vocês aí, turma boa. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba. Outra vez. Lucas Braga. Essa aqui é mais cara, hein? Da Ferraz, o homem do agro. Deixa eu botar o swing do avião. Jorge Downloads. Sucesso, tá pronto, chega, avião. Eu sou foda, aqui a minha boca é a mais gostosa. Não olha pra ninguém, que não olha pra ninguém. Que a minha cama é cheia de mel, e sem namorar ela já é fiel. E se me não vive sem, e se me não vive sem. E essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho. Se liga aí, galera, ó. Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei. Aham, ok, aham. Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez. Aham, ok, aham. Quer dizer que não beijou ninguém aí. Aham, ok, aham. Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez. Aham, ok, aham. Vai! Cheia de mel, se namorar ela já é fiel. E se me não vive sem, vai, vai. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso. Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso. Sorte que ela faz, que refrãozinho gostoso, ó. Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei. Aham, ok, aham. Quer dizer que se apaixonou. Hey! Aham, ok, aham. Quer dizer que não beijou ninguém. Aham, ok, aham. Quer dizer que se apaixonou pela primeira. Aham, ok, aham. Beleza. Chante a Jorge Downloads. Muito bem, daí sucesso aí, chão de avião. Aham, uhum, ok. Agora na cidade, 9h55. Hora certa, cidade, Zeni, bom dia. Jorge Download. É hora certa, Zeni Móveis, né? 9h54, confirmando pra você não perder o compromisso. Vamos nessa então, minha cidade, meu Brasil. E aqui comigo o ciclista Estevão, aqui de Fronteiras, da equipe do Pedal Serra do Gavião. O Estevão, mais uma vez, lembrando que ele esteve ontem em Pio Nono, junto com a equipe do Pedal Serra do Gavião de Fronteiras, participando do passeio ciclístico em comemoração ao aniversário de Pio Nono. E o Estevão falou pra mim, deixou ontem todo cabinha novo, deixou pra trás, só chupando o dedo. O Estevão é quente, é o véio, né? Ele tá mandando aqui um abraço aos ciclistas de Campos Sales, né? Os ciclistas de Campos Sales, que chama o Estevão é o véi. Aí então. 9h55, confirmando a hora certa. Zeni. Estação 87, com Tony Oliveira.

the heat is on. On the street, inside your head, on every beat, and the beat's alive deep inside. Muito bem, são 10 horas agora, 6 minutos em Fronteiras, 10 e 6, horas certas em Lima. Muito obrigado pelo carinho, a sua audiência, a sua sintonia, a sua companhia. Atualização da caderneta, vamos aqui então com a campanha de vacinação poliomielite. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação de imunização, comunica o início da campanha nacional de imunização contra a poliomielite e a multivacinação. Atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. O início é hoje, segunda-feira, vai até o dia 9 de setembro. A vacina da poliomielite, a campanha será destinada às crianças de 1 ano a 4 anos. Atualização da caderneta da vacina, que será destinada às crianças menores de 1 ano, 2 meses a 11 meses. E às crianças de 5 anos a 11 anos. Adolescente de 12 a 14 anos. A vacinação ocorrerá em todos os postos de saúde, conforme funcionamento de cada um. Não deixe de levar seu filho para tomar a vacina. Brasil tem alto risco poliomielite para reintrodução da doença. Vacine seu filho. On the darker side, behind the doors, it's a wild ride. You can make or break, can win or lose. That's a chance you take when the heat's on you, when the heat is on. Muito bem, horas certas, início, são 10 horas e 8 minutinhos. Bom dia para você. Parabéns, você completa mais um ano de vida. Hora dos aniversariantes. Muito bem, cidade. A paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro parabeniza aniversariante das missas de hoje. Parabéns para Luiz Gonzaga Silva, Rubens Batista, Maria da Conceição Souza e Eresilson Pereira de Moura. Parabéns, felicidades a todos vocês. Parabéns para você. Dez e nove na cidade. Bom dia para você. Agradecendo o carinho, a audiência. Convite missa à família. A família de Messias Vicente de Souza convida parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento. Será celebrada hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, 16h. Houve uma mudança no local da missa. A missa será celebrada, a missa de seu Messias Vicente de Souza, na Capela Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento, hoje às 16h. Família agradece a presença de todos a este ato de fé, solidariedade cristã. O Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, e o Senar Piauí, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, traz para você, fronteirense, curso de formação profissional rural gratuito, com direito a certificado, né? Cursos para esse mês de agosto: doma e rédea racional em equinos, de 12 a de 12 a 16 de agosto. Apresentação, confecção de diversos arreios usados na doma e rédea. Convivência do cavalo com o ambiente de trabalho. Práticas de doma, práticas de rédea. Operação e manutenção de motosserra de 15 a 18, né, de agosto. Legislação para o porte e uso de motosserra. Apresentação de equipamento, manutenção e ajuste da máquina pré-operacional. Técnicas de execução de derruba e corte de árvores com o motosserra. Manutenção e ajustes de operação. Produção de derivados do leite de 19 a 23 de agosto. Contextualização quanto à produção de derivados do leite. Os aspectos da sanidade do rebanho que interferem na produção, derivados do leite, a apresentação da composição do leite e de sua pasteurização. Boas práticas na fabricação de derivados do leite, processo de fabricação de queijos, processo de fabricação de bebidas lácteas, defeitos decorrentes no processo de fabricação. Faça sua inscrição, participe. As inscrições estão sendo efetuadas, estão sendo feitas aí com o irmão Marquinhos. Você faz a sua com o irmão Marquinhos lá no, na Central Xerox ou no telefone 99731306. Vagas limitadas. Inside your head, yeah. On every beat, and the beat's alive, deep inside, the pressure's high, just to stay alive, 'cause the heat is on. Muito bem, hora certa na cidade, são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13 na cidade. Oi, Maria Lani, vamos curtir agora o Skank no programa, chega disso! Agora go now, agora go, agora go now, agora go.

presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Alencar Variedades. Em Alencar Variedades você encontra acessórios para todos os modelos de celulares das marcas Xiaomi, Samsung, iPhone, Motorola e LG. Caixas de som de todos os modelos e tamanho das marcas JBL, Inova, Avision e H-Maston. Rádios de vários modelos, microfones, eletrônicos em geral, roteadores, mochilas de vários modelos e muito, muito mais. Nosso endereço, Avenida Landry Salles, número 398, Mercado Público de Fronteiras, Piauí, centro da cidade. Telefones para contato 999-25-1519 e 981-24-5382. Organização Raí Alencar e Laurice Bezerra. Depósito de bebidas Dois Irmãos, o mais novo depósito de bebidas da cidade. Lá você encontra bebidas em geral, cervejas de várias marcas, refrigerantes, além de um completo estoque de bebidas quentes. Bom preço, bom atendimento, entrega em domicílio, localizado na Avenida 7 de Setembro, próximo à Clínica Endolos, Fronteiras, Piauí. Fones Zap 89-999-24-8430. E 89-999-24-98-85. Organização Homes Pereira. Depósito de bebidas Dois Irmãos. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos. Cícero Concertos, assistência técnica especializada em ventiladores e liquidificadores, consertos, reparos e limpeza em geral. Bom atendimento, qualidade com preço baixo. Seu ventilador, liquidificador, pifô, não funciona? Nós temos a solução. Nosso endereço, Rua Senador Petrônio Portela, Centro, Fronteiras, Piauí, vizinho ao Bar de Flaviano. Telefone 89-99-08-5480. Cícero Concertos, organização Cícero Damião. Café de açaí é rico em vitaminas A, D, E e K, que contribuem para a saúde dos olhos, combatem o envelhecimento e aumentam a imunidade. Os nutrientes ainda agem diretamente no fortalecimento dos ossos, equilibram a produção de insulina e ativam o metabolismo, ajudando a emagrecer. E não para por aí, as vitaminas também melhoram a saúde da pele, do cabelo, auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares. Café de açaí, produto 100% natural, sem conservantes. Em Fronteiras, você encontra o café de açaí na agência de turismo de Dona Franquinha Cabeleireira, na Avenida 7 de Setembro, Centro, Fronteiras, Piauí. Organização Franquinha Cabeleireira. Café de açaí. Açaí. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Quem já fez a experiência, comprovou. Divulgar no rádio traz mais resultados. Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo. Divulgue aqui e comprove você mesmo. Economize tempo e dinheiro. Vá direto ao ponto. Divulgue no rádio. Estação 87, com Tony Oliveira. The heat is on the street, inside your head, on every beat. cause the heat is on. Muito bem, cidade, são 10 horas e 36 minutinhos, agora 10h36, hora de resumo das novelas, no programa Novelas da Globo, que eu passo o resumo para vocês, inicialmente aqui com o resumo de Pantanal das 21 horas. Hoje em Pantanal, Tadeu reclama com Trindade e dizendo que José Leôncio só tem olhos para Jove. E o José Leôncio avisa a Guta e seus irmãos que deseja falar com Tenório antes de responder sobre a possível sociedade com eles. Filó pede que Zefa não faça Tadeu sofrer. E Trindade confessa a Irma que sente que a namorada não voltará para ele se viajar para o Rio de Janeiro. O velho do Rio diz a Juma, está preocupado com Jove. E Tibério repreende Alcides por debochar de Zaqueu. Ingrid teme que a imagem de José Lucas possa prejudicar sua família. Mas Ibrahim pensa em usar o futuro genro para obter assim benefício político. Juma sente falta de Jove e Jove se encanta com Miriam. Hoje é em Pantanal. Muito bem, agora capítulo da novela das 18 horas, Além da Ilusão. Você acompanha hoje na novela Além da Ilusão, logo mais às 18 horas, vai rolar mais ou menos Violeta repreende todos que esconderam a verdadeira identidade de Davi. Matias humilha Isadora, que garante a Violeta que Davi não assassinou Elisa. Manuela esconde Davi. Violeta confronta Matias pela morte de Elisa. Silvana e Bento pensam em escrever sobre a história de Davi. Tenório consegue autorização do Vaticano para se casar com Olívia. E Yolanda volta a chantagear Joaquim. Augusta aconselha Emília a se redimir. Arminda explica para Santa sobre a confusão causada pelo bolo de Manuela. E Yolanda procura Isadora e Joaquim a observa. Hoje na novela Além da Ilusão. E agora capítulo da novela Cara e Coragem das 19 horas. Hoje você acompanha em Cara e Coragem. Capítulo para hoje a partir das 19 horas. Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Patti e Moa interrogam Baby, o aluno de Ítalo no galpão da coragem.com. Olívia procura Duarte pela companhia para apresentá-lo a Andréia Pratini. Ítalo, Patti e Moa decidem o que fazer com Baby, depois de descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atropelado ao tentar fugir e Ítalo o ajuda. Renan exige que Lou more com ele, E Patti pede para conversar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de Patti, fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia de dança porque não consegue então conciliar a função de faz tudo com os compromissos de Bobby Wright. Ele também não quer que ser descoberto, né? Não quer ser descoberto por Andréia e resolve investir em conquistar a atriz. Alfredo desconfia do jeito como Patty então trata quando chega em casa. Andréia descobre que o juiz da audiência da guarda de Chiquinho é seu amigo e Patty pede a separação para Alfredo. Muito bem, dentro de instantes tem notícia no programa, já já notícia no Estação. Ah, você acompanha a notícia dentro de instantes no programa e logo mais ao meio-dia no jornal Fronteiras em Notícia. Olha, convite missa à família de Messias Vicente de Souza. Convidam parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento, que será celebrada hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto. É hoje, às 16h, na capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Acampamento. A missa de seu Messias Vicente de Souza será celebrada na capela Nossa Senhora de Fátima, no bairro Acampamento, hoje, às 16h. E a família agradece a presença de todos a este ato de fé, piedade cristã. Atenção, dirigentes de times. É o Cícero, da localidade Pombo, convida a todos para participarem de uma reunião que será realizada no dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã, na residência dele, para tratar de assunto a respeito do campeonato do sítio, né, lá do campeonato, né, do sítio Pombo. A reunião será no dia 14, 10 horas da manhã, na residência do Cícero. E o telefone de contato é do Cícero, telefone zap 9927-8122, 9927-8122. On the dark side. Olha aí, você que está desempregado, à procura de emprego, o Armazém Paraíba de Fronteiras. Armazém Paraíba está abrindo vaga para o setor de crédito e cobrança. Você, homem e você que possui moto, compareça ao Armazém Paraíba, leve o seu currículo hoje mesmo ao Paraíba. Armazém Paraíba está abrindo vaga para o setor de crédito e cobrança. Leve agora mesmo, interessados, levar o seu currículo ao Armazém Paraíba. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Vamos curtir música no programa, mais uma que eu mando aqui para minha gata Alana e Zezé de Camargo Luciano. Um amor pra vida inteira. Cidade Brasil, bom dia. É tão lindo quando a gente ama. Tudo rola, tudo acontece. Basta um abraço ou um beijo, um olhar que fala com desejo, que do mundo logo a gente esquece. Porque a gente sofre quando ama, por uma briga ou acaba o mundo. Um sempre fala que não volta mais, outro que não vai correr atrás, e esquece um sentimento tão profundo. E quando cai a ficha e a saudade vai batendo, torpedos de amor um vai mandando e o outro lendo. O orgulho nessa hora vira tudo brincadeira, um convite pra jantar, uma lágrima no olhar e um amor pra vida inteira.

Everaldo Variedades, assistência técnica em celulares de várias marcas e modelos, tudo em acessórios, capinhas, carregadores, películas, trabalhamos com venda de aparelhos, celulares, Xiaomi. Everaldo Variedades, o melhor preço da cidade de Fronteiras, Piauí, localizado no Mercado Público, Rua Ângelo de Souza Pereira, na organização de Everaldo. Telefone para contato, fone zap 999-78-5765. Everaldo Variedades. Sinta-se feliz pagando menos. Sua saúde merece os nossos cuidados. Afinal, ser bem atendido faz bem. E a Drogaria São Benedito, a farmácia que você conhece e confia, se tornou referência por garantir saúde e qualidade de vida, com segurança, responsabilidade e economia. Localizada no centro, próximo à lotérica Dois Corações da Sorte, a Drogaria da Sua Confiança te oferece o melhor serviço farmacêutico, medicamentos com descontos super especiais, com orientação farmacêutica e o programa da Farmácia Popular. Drogaria São Benedito. A experiência e dedicação de quem sabe fazer faz toda a diferença. Se liga no Disque Saúde 89 99971 3933. Seu canal de atendimento farmacêutico. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração. Seu coração. Oi, posso ajudar? É, pode sim. Olha, eu tô interessado no carro. Eu queria saber se eu posso fazer um test drive. Roger, claro. Que modelo o senhor quer ver? É, não sei. Ah, ótima escolha. Eu não sei, tem vendido muito. Ah, viu? Mas eu também quero dar uma olhada no... Como é que é o nome mesmo? Ih, mas eu acabei de vender o último que tinha, rapaz. Ô, Paulinho, liga lá na outra loja e vê se tem um... Como é que é o nome mesmo pra esse senhor aqui? Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estação 87. Com Tony Oliveira. The heat is on. On the street. Inside your head. Muito bem, cidade, muito bom dia. São 11 horas agora, 3 minutinhos. 11 e 3 na cidade, hora certa, Zeni. E o seu programa Estação 87, o apoio cultural de Zenimóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto também, dos produtos Cheiro da Terra, né? Zenimóveis, provedor Giganet, gigante da internet. Internet é Giganet, Sindicato Rural e produto Cheiro da Terra. Convite missa, a família de Messias Vicente de Souza. Convidam parentes, conterrâneos e amigos para a missa de 2 meses de seu falecimento. Será celebrada hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto, às 16h. E houve uma mudança, a missa será celebrada, a missa do seu Messias Vicente de Souza, na capela Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro Acampamento, hoje, 16h. Nossa igreja matriz está de reforma e, por esse motivo, a missa foi transferida para a capela de Nossa Senhora de Fátima, bairro Acampamento. Hoje, às 16h, a missa de 2 meses de falecimento do seu Messias Vicente de Souza. É hoje, 16h, capela Nossa Senhora de Fátima, lá no bairro Acampamento. E a família agradece a presença de todos a esse ato de fé, solidariedade cristão. Muito bem, cidade, muito bom dia, agradecendo o seu carinho, sua audiência, sua sintonia. Vamos acompanhar a notícia agora no programa, tem notícia, e lembrando que logo mais, ao meio-dia, no jornal Fronteiras em Notícia, meio-dia, notícia do nosso município, nosso estado, do Brasil e do mundo, Fronteiras em Notícia, o jornal do meio-dia da Fronteiras FM. Notícias. É hora de notícias. Vamos acompanhando notícia. É um E se? É um e se, afirma Júlio César sobre a possibilidade de Wellington Dias assumir ministério. O deputado federal Júlio César, do PSD, comentou nesta sexta-feira, agora dia 5, sobre a possibilidade do ex-governador Wellington Dias, do PT, candidato ao Senado, ser convocado para um ministério, caso o ex-presidente Lula venha assumir a presidência em 2023. O PSD seria diretamente beneficiado com a indicação, uma vez que a primeira suplente, Jussara Lima, do PSD, assumiria uma vaga no Congresso. Júlio César, no entanto, evitou fazer alarde sobre as informações que já foram divulgadas mais de uma vez pela imprensa nacional. Veja bem, isso é um se. O se tem que primeiro ser eleito e depois ser convocado. O nosso trabalho agora é para eleger o Wellington Dias senador, avaliou Júlio César. Mais notícia dentro de instantes aqui no seu Estação 87 e ao meio-dia no jornal Fronteiras em Notícia. Notícias. É hora de notícias. Na cidade são 11 horas e 6 minutos, hora certa, Zen Imóveis, ao compromisso aí pra você não perder, 11 e 6. Vamos curtir música no programa, ex-alcoolizado Israel e Rodolfo. Ex-alcoolizado sou eu. Até com meus olhos fechados, eu vejo ela no quarto. Até no meio do rolê, com o sono tá. Tem uma voz dentro de mim, gritando baixo. Nesse rolê, ninguém te ama. Lembra de vó, vocês dois na cama. E nesse momento, a saudade tortura. O meu ego cai, nem a cachaça ajuda. O ex-alcoolizado só tomar um. A ausência de um amor rebenta qualquer um. Parece que a saudade tornou Red Bull. A desgrama não dorme de jeito nenhum. Olhos fechados, eu vejo ela no quarto. Até no meio do rolê, com o sono tá. Tem uma voz dentro de mim, gritando baixo, gritando o quê? Nesse rolê, ninguém te ama. Lembra de vó, vocês dois na cama. E nesse momento, a saudade tortura. O meu ego cai. E nem a cachaça ajuda. O ex-alcoolizado só tomba no. A ausência de um amor rebenta qualquer um. Parece que a saudade tomou Red Bull. A desgrama não dorme de jeito nenhum. O ex-alcoolizado só tomba no. A ausência de um amor rebenta qualquer um. Saudade tomou um Red Bull. A desgrama não dorme de jeito nenhum. Rebenta qualquer um. Aqui não vem. O embaixador. Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina, cerveja e pinga. Depois de um dia inteiro de trabalho, já é fim de tarde. E bateu uma saudade.

Olha aí, atenção, dirigentes de times. O Cícero da localidade Pombo convida a todos para participarem de uma reunião e que será realizada no dia 14 de agosto, às 10 horas da manhã, na residência dele, do Cícero, lá na localidade Pombo, para tratar de assunto do interesse de todos a respeito aí do campeonato da localidade Pombo. É o telefone do Cícero, fone zap 99 27 81 22. Fronteiras tem Hortifruti Guatuense. O Hortifruti, você sabe, Hortifruti é tudo de boa qualidade, que dá gosto. Hortifruti recebe frutas, verduras e legumes toda terça e sexta-feira. E o Hortifruti, você encontra sempre produtos de qualidade, frutas, legumes, verduras, tudo fresquinho, tudo novinho. Toda terça-feira e sexta, terça e sexta, chega frutas e verduras do Hortifruti. E no Hortifruti também você dispõe de mercadinho. E toda segunda-feira, hoje é segunda, né? Hoje você encontra aquele peixe de qualidade no Hortifruti, localizado na Avenida José Aquiles de Souza, vizinho à loja J Móveis, no centro de Fronteiras, a organização do amigo o Galego, popular Galego. Muito bem, 11 horas e 26 minutos, 11 e 26 na cidade. Nós vamos acompanhar mais notícia aqui no programa. E lembrando que logo mais, ao meio-dia, tem notícia do nosso município, do nosso estado, do Brasil e do mundo, no jornal Fronteiras em Notícia. Vamos acompanhar notícia aqui no seu Estação 87, agradecendo sempre o carinho. Agradecendo a audiência, o carinho, a sua sintonia, sua companhia. Muito obrigado, tá bom? Vamos nessa então com o nosso programa, nosso Estação. Notícias. É hora de notícias. Nós vamos acompanhando agora, direto da TV Cidade Verde, no Notícia da Manhã. Nove municípios do Piauí recebem urnas eletrônicas já a partir de hoje. Olha, tem início hoje o transporte das urnas eletrônicas para locais de votação espalhados pelo Piauí. Um trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, para onde nós vamos agora ao vivo falar com o repórter Bartolomeu Almeida. Oi, Bartolomeu, bom dia para você. Agora há pouco aqui no estúdio com a participação do Elivaldo, a gente até lembrou esse momento, né? A partir de hoje começa a primeira etapa de distribuição desses equipamentos para o interior. Por exemplo, nessa etapa, quantos municípios devem receber? Bom dia para você, Nájila Fernandes. Bom dia para o telespectador que está nos acompanhando. São 9 municípios, Nájila. São 1.581 urnas que deixarão Teresina para o interior do estado. São 14. Esta é a primeira de 14 rotas que foram definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral para a distribuição dessas urnas. Mas quem tem mais informações então é o Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral. Anderson, bom dia para você então. Quais foram os critérios definidos então para a formação então desta rota para a distribuição dessas urnas no interior do estado? Bom dia, Bartolomeu, bom dia a todos. Essas rotas, elas são definidas a partir de uma avaliação da distância do percurso que será percorrido por esses caminhões que estão fazendo essas entregas. São 14 rotas ao longo do mês de agosto e princípio de setembro que serão desencadeadas aqui do Tribunal Eleitoral, de forma que na primeira semana de setembro todas as urnas eleitorais já se encontrem nos cartórios eleitorais, onde elas serão revisadas uma última vez e nas duas semanas que antecedem as eleições elas sejam preparadas com os dados dos candidatos e dos eleitores daquele local. Qual o destino dessas urnas que estão saindo de Teresina, por exemplo? Quando elas chegam no interior do estado, elas estão indo diretamente para onde, então, Anderson? Essas urnas, elas serão encaminhadas agora para a sede dos cartórios, de forma que elas fiquem disponíveis para mais na frente ser feito esse procedimento. Quando for na véspera das eleições, essas urnas, elas saem da sede desses cartórios e aí sim elas vão diretamente para o local de votação, que é quando é feita a instalação das cabines, dos equipamentos no local de votação em si, na escola, na sala de aula, para que no dia da eleição, às 7 horas, já esteja disponível para a utilização pelos eleitores. Quando sairão outras rotas aqui do Teresina? Outras rotas, elas vão sair ao longo desse percurso, porque são com as 14 rotas, então qual é a dinâmica de entrega de saída dessas rotas? A gente prepara essas urnas nos caminhões, que são encaminhados para o interior, então à medida que os caminhões vão até esses locais, a gente vai preparando outros caminhões e vai saindo. Então, como é um número de aproximadamente 8 mil urnas que estão sendo direcionadas para o interior do estado, 7.500 a 8 mil urnas, então seria inviável a gente enviar todas de uma vez. Então, à medida que elas são embaladas, preparadas, são carregados nos caminhões e essas 14 rotas, cada uma semana ou duas, elas vão sendo desenvolvidas, né, para os cartórios do interior. Muito obrigado, Anderson Lima, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. São os seguintes os municípios que vão receber essa primeira etapa: os municípios de Jaicóis, Padre Marcos, Simões, Fronteira e Pio Nono. Tem ainda os municípios de Valença e Uma, Picos e Itainópolis. Nájila. Muito bem, mais notícia você acompanha logo mais ao meio-dia no Jornal Fronteiras em Notícia. Boa tarde, obrigado aí o carinho, a sua audiência, a sua companhia, a sintonia. Notícias. É hora de notícias. É isso aí, cidade, bom dia. Então, a partir de hoje, 9 municípios aí já começam a receber as urnas eletrônicas, dentre eles Fronteiras, né? E no decorrer, né, como foi dito aí na entrevista, né, os demais municípios recebem na sequência, serão distribuídas o restante das urnas para as eleições deste ano de 2022. Fronteiras já recebe as urnas a partir desta semana, né? Urnas eletrônicas. 11 horas e 31 minutos na cidade, bom dia. E o seu programa Estação 87, programa que interage com você. É o programa que toca tudo, Estação 87 Eclético. Muito bem, minha cidade, vamos nessa, minha gente querida. Olha, você interessado em trabalhar, né? O desemprego tá grande, né? É por conta da pandemia, o desemprego no país. Então, quer trabalhar? Tá aí oportunidade de emprego. O Armazém Paraíba de Fronteiras está abrindo vaga para o setor de crédito e cobrança. Você, homem, e que possui moto, de preferência possui moto, o Armazém Paraíba está abrindo vaga emprego no Paraíba para o setor de crédito e cobrança. Então, os interessados devem levar o currículo até o Armazém Paraíba. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Dá mais uma esticadinha no programa, né, Maria Alana? Vamos lá, então, pra gente curtir agora aí, Alana, pra você, ó. Sandra de Sá, Solidão. Linda. É verdade, Alana? Vai ligando aí, participando, tá bom? Ainda dá tempo ainda. Que você vai se dar mal.

Fique ligado. Vem aí a próxima atração. A partir de agora, Fronteiras e Regiões ligados nas principais notícias do Brasil e do mundo. Está no ar, pela Fronteiras FM, o jornal Fronteiras em Notícia. Informação com precisão e credibilidade. No ar, a partir de agora, Fronteiras em Notícia. Fronteiras em Notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Muito boa tarde, Fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira, 8 de agosto do ano de 2022. Agora na cidade, meio-dia e 14 minutos, hora certa, Zeni Móveis. Começando agora mais uma edição do jornal Fronteiras em Notícia. Apoio Cultural, Zeni Móveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto e também dos produtos Cheiro da Terra. Temperatura em Fronteiras agora 31 graus, nada de chuva, umidade do ar 43%, caiu um pouco, o que é bom para a nossa saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 60%. Velocidade do vento 18 quilômetros por hora. Eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com, notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades na NET, Picos 40 graus, Piauí em Foco 180 graus. Notícia local, Folha Atual de Picos e também Cidades na NET. Conferindo agora alguma das manchetes em destaque para hoje no Fronteiras em Notícia. A CESAP investiga 15 casos suspeitos da varíola dos macacos no Piauí. Veja as cidades. Golpes bancários disparam e geram prejuízos de mais de 2 bilhões. Colisão entre motocicletas deixa uma pessoa morta em Betânia. Viaduto da Tabuleta será inaugurado no dia 15 de agosto. Teresina inicia hoje campanha de vacinação contra a poliomielite. 7 cidades do Piauí vacinaram mais de 60% da população com a quarta dose. Suspeito de matar campeão de jiu-jitsu se entrega à justiça. Criminosos roubam celulares para invadir cartão de crédito. Colômbia, Petro assume como primeiro presidente de esquerda. Caetano Veloso volta às origens e exalta a Bahia em um show dos 80 anos. É um e se, afirma deputado federal Júlio César sobre a possibilidade de Wellington Dias assumir ministério. E o Piauí tem um alerta de baixa umidade em 162 municípios. Em 162 municípios. Foragido suspeito de estuprar enteada de 10 anos encontrado morto em Simões. Homem é preso por tráfico em Picos. O TSE exclui coronel de grupo de fiscalização por fake news sobre urnas. Um quarto dos brasileiros não consegue pagar as contas, é o que diz a CNI. O país pode virar polo do combustível do futuro, H2 verde. Fronteiras em Notícia começa agora. Boa tarde. Começamos destacando notícia internacional. Gustavo Petro assume como primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Gustavo Petro tomou posse. Gustavo Petro tomou posse nesse domingo, dia 7, como primeiro presidente de esquerda da Colômbia, diante de centenas de milhares de pessoas que acompanharam a cerimônia em Bogotá. Juro a Deus e prometo ao povo cumprir fielmente a Constituição e as leis da Colômbia, disse o ex-senador e ex-guerrilheiro de 62 anos frente ao chefe do Congresso na Plaza de Bolívar. Com a chegada de Petro ao poder, a Colômbia iniciou uma nova era política no país em 200 anos de história republicana. O ex-guerrilheiro que fez carreira na política como senador e prefeito de Bogotá promete transformações profundas em um país desigual e sitiado pela violência do narcotráfico. O ex-senador que há três décadas deixou a violência armada, fez o juramento no início da tarde deste domingo, diante de uma extensa delegação de convidados internacionais. Petro substitui o impopular Ivan Duque e governará por 4 anos um país de 50 milhões de habitantes que pela primeira vez entrará no giro à esquerda da região. E com a faixa presidencial, Petro herda os desafios de superar a crescente violência que ceifou a vida de mais de 560 defensores de direitos humanos desde desde então 2016. A inflação mais alta das últimas duas décadas e a busca por consenso em um país é dividido. O destaque agora para as notícias nacionais. Policial suspeito de atirar em campeão de jiu-jitsu se entrega à justiça. O policial militar Henrique Otávio Oliveira, suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jitsu, o Leandro Ló, de 33 anos, na madrugada do dia 7, em São Paulo, se entregou à polícia. No final da tarde, de acordo com o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, ele se apresentou à 17ª Delegacia Policial no Ipiranga, na Zona Sul, após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirma que ele prestou depoimento e deverá ser conduzido ao presídio militar Romão Gomes. Leandro Ló foi baleado na cabeça durante um show de pagode no Clube Sírio, também na Zona Sul de São Paulo, na madrugada desse domingo, por Oliveira, que estava de folga. O atleta teria sido atingido após um desentendimento com o autor dos disparos. E de acordo com o advogado de Ló, Ivan Siqueira Júnior, ele teve a morte cerebral confirmada pelo Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, para onde foi levado. A Secretaria de Saúde de São Paulo diz a reportagem que Leandro Ló foi levado para o Hospital Municipal, mas não divulgou detalhes do estado de saúde do lutador a pedido dos familiares da vítima. Hora certa na cidade, Zen Imóveis, meio-dia agora e 26 minutos. Muito boa tarde, meio-dia 26 minutos, hora certa, Zeni. O cantor Caetano Veloso volta às origens e exalta a Bahia durante o show de 80 anos. O cantor Caetano Veloso voltou às origens ao comemorar seus 80 anos em um show na noite deste domingo com a irmã Maria Bethânia e os filhos Moreno, Zeca e Tom. A apresentação restrita a convidados, boa parte deles estrelas da TV, e foi transmitido ao vivo da Cidade das Artes no Rio de Janeiro, no Globoplay e no Multishow. Mais comportado e protocolar, né? Mais comportado e protocolar do que de atual turnê, o Meu Coco que percorre o Brasil até o fim do ano, e né, o show que foi marcado pela fervura política que dá o tom do seu filme Disco, mas por uma exaltação à Bahia que nasceu e para onde diz querer voltar. Quero ir morar na Bahia, né? Cantar no Teatro Vila Velha, e quem quiser me ouvir cantar, que vá até Salvador, afirmou a cantora Isa, apresentadora da transmissão, numa entrevista pré-gravada ao ser questionada sobre quais os seus próximos passos e sonhos, né? E depois de uma apresentação institucional e que assim, né, atrelava a trajetória de Caetano da TV Globo, relembro apresentações por toda a grade de programação da emissora. Caetano assumiu a apresentação com os filhos, exaltando Santo Amaro da Purificação e todo o Recôncavo ao apresentar canções como Reconvexo e Onde o Rio é Mais Baiano. O tom melancólico se espalhou ainda pelas homenagens que Caetano fez aos amigos oitentões, com outros doces bárbaros que cantou em homenagem a Gilberto Gil, o primeiro a chegar aos 80, além também de A Terceira Margem do Rio, em que celebrou Milton Nascimento, e também o argumento direcionado a Paulinho da Viola. Um dos mais altos pontos se deu quando Bethânia subiu ao palco no show, descalça, como sempre, mas não sem antes o irmão anunciar a chegada com Maria Bethânia e a de Nelson Gonçalves, que Caetano relembrou ter ouvido quando estava prestes a completar 4 anos e que se inspirou a dar esse nome à irmã. Bethânia não só levou mais animação à plateia, tendo assim feito todos se levantarem para transformar o palco numa roda de samba ao som de A Donzela Se Casou, mas foi ainda quem levou o irmão ao único momento politizado de apresentação com Maria Bethânia. Bethânia, do seu manifesto Transa, que gravou assim durante o exílio em Londres, à época da ditadura militar. Não que a esta altura alguém não sabia o que Caetano pensa sobre política, Lula ou Bolsonaro, mas ele faz uma falta à apresentação, mais faixas de transa clássicos como Alegria, Alegria e Tropicália, ou até mesmo outras canções de Meu Coco, acabou assim excluído da comemoração com só uma de suas faixas, e que dá o nome ao disco, tendo assim sido apresentada. Aí o Caetano Veloso, que volta às origens, exalta a Bahia durante o seu show de 80 anos. Fronteiras em Notícia, apoio cultural, Zenimóveis, provedor Gigarete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, também nos produtos, é Cheiro da Terra, provedor Gigarete. Criminosos roubam celulares para invadir contas e cartões de crédito, né? Invadir contas e cartões de crédito. Os criminosos perceberam que o telefone celular é uma janela para a vida digital das pessoas. Os dispositivos não apenas carregam os aplicativos mais usados, como também são peça fundamental na linha para a confirmação de operações financeiras. E pelo celular, pelo celular que o consumidor recebe mensagens, SMS, e-mails, avisos de confirmação que costumam dar acessos a serviços e transações. Fabiana Sanz é da Zeta, Associação das Redes que reúne os bancos digitais nacionais, afirma que o roubo físico de aparelhos dificulta a ação das instituições financeiras. Para Álvaro Martins, da consultora It By Inside, apesar das atualizações feitas pelos bancos, as empresas, né, que ele quer da consultoria, para Álvaro Martins, da consultoria It By Inside, apesar das atualizações que são feitas pelos bancos, as empresas estão aí sempre muito atrás do crime organizado. Martins afirma que a maioria dos casos aí, os investimentos em segurança dos bancos visam a proteger as aplicações dos próprios bancos, mas e não o dinheiro dos correntistas. O setor financeiro tem ferramentas para evitar esses casos, mas eles não têm foco nisso. Já na avaliação de Jefferson Campos Nobre, que é professor do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo com uma divisão de responsabilidades e os cuidados por parte dos correntistas, as instituições precisam assumir o papel de protagonistas em segurança. Os clientes que podem colaborar com o processo de segurança, mas obviamente existe uma expectativa de investimentos em tecnologia que detectem assim, bloqueiem as movimentações inesperadas. A questão das fraudes que tem de ser priorizada, segundo o Nobre, com mais opções de atendimento relacionada à perda, roubo, como já é comum nos call centers de cartão de crédito. Vão ser necessárias atualizações nesse serviço de atendimento para incluir opções de bloqueio de contas no futuro. Aí eu acredito que esse tema já está na ordem do dia das empresas do setor financeiro, afirma ele. Os criminosos que roubam aí celulares para invadir as contas e cartões de crédito. Na cidade agora, hora certa, Zen Imóveis, meio-dia, 38 minutos. E agradecendo aí o seu carinho, a sua audiência. O TSE exclui de grupo de fiscalização coronel que divulga fake news sobre urnas. É a notícia que você acompanha agora. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu excluir do grupo de fiscalização do processo eleitoral o coronel do Exército Ricardo Santana. Ele era um dos nove militares que integram o grupo. Em ofício enviado nesta segunda-feira, dia 8, ao ministro da Fazenda, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, o TSE informa que o coronel será excluído do grupo por divulgar nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas. O blog aqui, né? O blog aqui do Valdo Cruz, que procurou o Ministério da Defesa. E que aguarda uma resposta até a última atualização deste texto, dessa matéria. O ofício é assinado pelo presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, né, o Luiz Edson Fachin, e também pelo vice-presidente do tribunal, Alexandre de Moraes. Né, abre aspas, com quanto partidos e agentes políticos tenham o direito de atuar como fiscais. A posição de avaliador da conformidade de sistemas e equipamentos não deve ser ocupada por aqueles que negam a prima facie o sistema eleitoral brasileiro e circulam desinformação a seu respeito. Tais condutas, para além de sofrer reprimendas normativas, que têm sido assim coibidas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, através de reiterados precedentes jurisprudenciais, é o que diz o trecho do ofício, fecha aspas. A elevada função de fiscalização do processo eleitoral há de ser exercida por aqueles que funcionam como terceiros capazes de gozar de confiança da corte e da sociedade, mostrando-se publicamente imbuídos dos nobres propósitos de aperfeiçoamento do sistema eleitoral e de fortalecimento da democracia, acrescenta o documento. O ofício, então, comunica à defesa a exclusão do coronel. Muito boa tarde, agora na cidade, meio-dia, 43 minutos. Hidrogênio verde, como o Brasil pode se tornar polo de produção do combustível do futuro, né? Produção do futuro. O combustível, melhor dizendo, considerado assim o combustível, né, do futuro, o hidrogênio, hidrogênio verde. O hidrogênio verde dá os seus primeiros passos no Brasil, mas diferentes iniciativas que podem colocar o país na rota mundial de produção da substância, vista como uma das principais alternativas para a redução do uso de fontes não renováveis com carbono, o principal vilão do efeito estufa e do aquecimento global. O tema que estará em debate na Fenasucro é considerada a maior feira de bioenergia do planeta e será realizada no Centro de Eventos Zanin, em Sertãozinho, São Paulo.